Somos a ZYJ290, Rádio Cultura M, 1590 kHz, 1000 watts de potência. Nossa central de atendimento está na Rua São Paulo, 180, no centro de Andirá, Paraná. Telefone 0 OP 43-3538-3522. Rádio Cultura M, uma programação dinâmica, feita por quem realmente entende de rádio. Você! Lazer, entretenimento, utilidade pública, música e a informação em primeira mão. Somos a Rádio Cultura de Andirá. Oração da manhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. O Padre Eric já preparou o programa Minutos de Fé, com o Evangelho, com a bênção dos dias, um programa que vai dar a força que a gente precisa para viver esse novo dia. Ao teu coração sereno a minha espera, foi a minha fé que me levou. Minutos de Fé, com Padre Eric Simon. Bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita luz, muita paz, excelente sexta, ótimo final de semana. Nos encontramos amanhã. Shalom. Que a paz habite em tua casa, que a paz esteja em ti. Bom dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Está no ar, Rancho Caboclo. Bom dia, bom dia. 6:15. Você sabe quando você está assim, se preparando para esse novo dia, que você está aí se, como que a gente diz assim, acordando? Então, é isso. Como a noite de noite. chegar a hora de dizer-lhe adeus. Fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem aos seus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Lá nas águas do Rio Pardo, onde a correnteza é forte, eu pesco só de jangada, desarriscando a sorte. Tardinha de sereno é que dá pescada boa. Ai, ai, ai, pescaria não enjoa. Tô jangadeiro do norte, eu sou destemido. Tem um santo padroeiro que me livra dos perigos. Ai, ai, ai, tenho meu corpo vencido. Sara cura triste, anunciando um temporal, amarro a minha jangada e vou pro rancho descansar. Ai, ai, ai, vendo a chuva derramar. Compadre, eu tô ouvindo agora o programa da Maria Virgínia, senhor! Rancho Caboclo! E o tanto que é bom, picolé de limão! Em 1953, às 5 da tarde de um dia qualquer, deixei minha terra em busca de sonhos, mas não por despeito de alguma mulher. A minha mãezinha me deu um abraço, senti que o pranto turvava minha vista. Adeus, meu menino, Jesus é teu guia, que sejas um dia um grande artista.

sua vida, pois o destino lhe tombou por terra, foi-se furtando sua despedida. Assim termina a vida de um caboclo, que Deus te guarde no reino da glória. Vai boiadeiro de dois corações, fica seu nome no livro da história. A cidade inteira está ligada na Rádio Cultura. Bom dia. Bom dia. Estamos apresentando Rancho Caboclo. De segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, você ouve aqui na Rádio Cultura, Comando Geral. Comando Geral. Os principais destaques de Andirá, do Brasil e do mundo. No oferecimento de Cooperativa de Crédito Sicredi, O Quilão Supermercados. Preço baixo. Baixo de verdade é aqui. Comando Geral. Comando Geral. Sua companhia. Opa, são 6 horas e 46 minutos, 6 e 46. Sim. Bom dia, Lady Caramba, participando aqui. Jesus, quando andou no mundo, nos deixou muitas lições que estão no livro sagrado, ensinando as gerações. O mestre tratava todos com carinho e muito amor, fosse quem o procurasse, um mendigo ou um doutor. Um dia foi a Jesus um ricaço fazendeiro, que aos pés do Salvador foi dizendo de joelhos: Senhor, creio que viestes a humanidade salvar. Domingo em minha casa te esperamos pra almoçar. Chega o glorioso dia e naquela rica mansão a criadagem correndo com as ordens do patrão. Me traga o vinho mais nobre ou novilho mais viçoso, pois vou colocar à mesa um banquete majestoso. Quero mirra e unguento, ouro, prata e brilhantes, pois além do Nazareno e seus 12 acompanhantes, virão também do governo alguns homens importantes, e assim ficarei bem com Deus e os governantes. De repente eis que surge, batendo lá no portão, um andarilho cansado com um cajado na mão, pedindo por caridade aconchego, água e pão. O pobre, ao ser atendido, ouviu essa explicação: estou muito ocupado e não posso lhe ajudar. Gente muito importante hoje vem me visitar. Se voltar um outro dia, pode vir me procurar. Com certeza no celeiro poderei te alojar. E os convidados chegando com nobreza e ostento, porém o mais esperado não comparece ao evento. Perante aquela plateia fez feio o anfitrião, por não poder exibir a sua grande atração. No outro dia por ele Jesus foi interrogado, porque não fostes lá em casa conforme o combinado. Jesus, lhe olhando nos olhos, calmamente respondeu: eu estive lá, meu filho, e você não me recebeu. ZYJ 290, 1590 kHz. A comunicação mais completa da região. Cultura. AM, Rádio Cultura Limitada, Andirá,